Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Um podcast para. Saudações vilanescas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Neumager e esse é o 89º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Your heart is sad. I can open your eyes. E neste episódio 89, eu trouxe aqui dois tremendos salafrários para falarmos a respeito daqueles personagens que são realmente a alma dos filmes da Disney. Aqueles personagens que sem os quais não haveria graça nas histórias da Disney, que são os vilões da Disney. Que coisa terrível. E para falarmos a respeito de vilões, eu trouxe aqui o meu vilão pessoal do Paranerdia. Fala, criatura do mal. Quê? Como já diria Jafal, virar um gênio. É, não tá, né? Vitinho, querido amigo, você quer compartilhar aqui com os nossos ouvintes o mote, vamos dizer, excêntrico que teremos no episódio de hoje? O senhor gostaria que eu dissertasse sobre o tema proposto para os vilões que apresentaremos a seguir? Por favor, por obséquio. Assim ou será? Vocês já foram acostumados a ver os melhores vilões, o top 10, a quintessência do mal, em vários podcasts, mas dessa vez a gente vai fazer melhor. Ao invés de achincalhar os vilões, a gente vai ajudar eles. Como os vilões poderiam ter vencido nos seus filmes? Olha, tá vendo? Consultoria. Você sempre... O outro convidado que tá aqui, a outra parte dessa trinca de criaturas defenestradas, é ninguém menos do que Juliano Lopes dos Alvos Zumbis. E aí, Juju? Antigos espíritos. Opa, desenho errado. E aí, sofrendo? Desenho errado, franquia errado. Agora, o problema é que no raio é um mega bondagem, né? Juliano, agora só que caiu uma moedinha aqui, rapidinho. Pois é, só um instantinho, tá, moto? Um minutinho só. Você já percebeu depois que ele abriu a Transmídia, ele tá começando a querer esse papo de consultoria pra tudo? É, tá assim, né? Tá vendendo peixe, né? Tudo bem. Fazer o quê, né, irmão? Tá bom, deixa pra lá. Bom, se eu estivesse ensinando a fazer pastel, você ia fazer um programa sobre pastel. Eu tenho que dar boas ideias do que eu sei, cara. Tá certo, tá errado não. E falaremos daqui a pouquinho a respeito desta vilania toda, depois dos recadinhos. Vamos lá. Mata o papagaio. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, o Paranerdia sofreu um pequeno atraso essas últimas semanas por conta dos meus equipamentos terem pifado. Parece que realmente está rolando uma macumba contra o Paranerdia, apesar de eu não acreditar nisso, mas vai lá. Agora tá tudo certo, já tô com equipamentos novos, tudo bonitinho, tudo funcionando direito e não vai mais ter atrasos, assim espero. Bom, Um recado muito importante, sim, esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Não se esqueçam de passar lá, ver os outros programas e tudo mais como manda o figurino. Além disso, lembre-se que o feed do Paranerdia agora mudou. Agora nós temos o feed.paranerdia.com.br, que tem apenas os episódios do Paranerdia e do Parolando. Temos também o feed completo, com todos os episódios, mais o Comentadores e mais o Chá dos 5. E também há os feeds individuais do Chá dos 5 e dos Comentadores. Todos esses links estão lá no site. Então, se você quiser acessar o Paranerdia via feed, chega lá no site, copie os feeds que você achar necessários e seja feliz. Falando em links e comentários e felicidades, para você entrar em contato com o Paranerdia, o endereço do e-mail é paranerdia@paranerdia.com.br. Temos também o Twitter, que é o @paranerdia. Também há uma página no Facebook, que é o facebook.com/paranerdia. Também existe a comunidade do Google Plus, que é o gplus.to/paranerdia. Também tem a página do DeviantArt, que é o paranerdia.deviantart.com. E isso tudo para a sua felicidade, querido ouvinte. Ah, e para terminar, vamos ao jabazinho, que afinal de contas eu preciso de uma grana para manter esse site funcionando. Lembre-se que temos as nossas camisetas lá na Fiction Corporation. Os links estão aqui no site. Acessem, comprem as nossas camisetas para que a gente possa ganhar uma comissãozinha e manter esse site numa boa. Legal? Então fique agora com esse divertidíssimo podcast de vilões da Disney. O Hugo Mota e o Juliano foram impagáveis nesse episódio. Vocês vão ver. Vocês vão rir de montão. Um abraço e até daqui a 15 dias. Vamos lá. Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai. Volta! Bom, senhores, o negócio é o seguinte, estamos aqui reunidos para casar, não, peraí. Estamos... Ah, que bom, cara, mesmo porque a princesa só pode casar com um nobre. Não, ainda mais que sendo, se eu tô fazendo a cerimônia, quer dizer que vocês dois é que estariam casando, né? Não tem problema, somos uma boa dupla e teve aí o beijo gay, mas aqui não tem. Ainda mais que eu sou o avatar, velho. Nada melhor do que datar o programa, maravilha, sensacional, muito bem. E o datar bom, o meu avatar também. Como se ninguém soubesse que tu usa uma máscara de baraca do Mortal Kombat no Avatar, né? Que máscara, cara? É minha cara, eu tenho problema. Respeita, né? Por favor. Mas pelo menos tem estilo, usar óculos escuros na testa. Olha a camisa. A camisa é... Blé. Né? A camisa é maneiríssima, cara. Imagina um baraca de bigode. E o Magno? Baraca versus você, cadê a beça? Aí é que tá a parada. Sou eu virado ao avesso. Ah, aí sim. Agora okay. Falando em virados do avesso, vamos falar dos vilões. Juliano Lopes, o senhor por acaso assistiu a película mais recente da Disney denominada Frozen, uma aventura congelante? Olha só, ainda não. Mas enfim, fale sem pudor. Não sei se sabes, mas uma das características, vamos dizer, mais curiosas do Frozen é que não há um vilão. Eu percebi isso pelos trailers, né? Porque o vilão, ele em geral, ele tá sempre em destaque, né? Pra você já chegar falando, ah, aquele ali é o que eu deveria, em tese, odiar. Por quê? A história do Frozen é baseada no conto do Christian Andersen, né? Que é a Rainha de Gelo. E no conto original, a Rainha de Gelo se torna a vilã na história. Quer dizer, ela é do mal. entendeu? Como diria Douglas Freak, ela é do mal, né? Aí o que que acontece? Mas depois que a galera dos grandes executivos da Disney viram a passagem de som da música Let It Go, que é a música tema que todo mundo tá cantando milhares e milhares de vezes por aí, eles pensaram, cara, não dá pra fazer dela vilã. Ela é carismática demais. Ela aí é vítima. Ela é vítima na história. Ela não pode ser a vilã. E agora, Pedro Bó, como é que fica? Ficou sem vilão. É, ficou sem vilão peronomútil, que aparece um vilão lá pelos 45 do último tempo, mas não vou te contar pra não estragar, pra não dar spoiler pra ninguém também. Mas dane-se. Vilão padrão Disney. Pior que não. Pior Sério? Que não. O vilão, oh, o vilão até surpreende se você for uma criança de 5 anos. Ok. Ah, pro Juliano é mole. É isso que eu ia falar. Eu vou me cagar nas calças, então beleza. Mas em outros clássicos Disney, existe sim as figuras dos vilões como vilões mesmo, propriamente ditos, o cidadão que provoca vilanias pelo desenho. E nós escolhemos aqui três representantes da alta estirpe do mal da Disney para que a gente possa fazer este nosso projeto de consultoria vilanesca para ver o que a gente poderia fazer com que este cara não tivesse se dado mal em seu respectivo filme. Correto, Mota? Ya. Então, já que você está assim tão alemão, comece tu. Bom, apresente primeiro a criatura que você vai defender. Beleza. Eu acho que a gente tem que ir por um dos mais carismáticos pra mim, que é, na verdade, eu conheço mais desse desenho, que é o Jafar, o Gran Vizir de Agrabah. Cara, eu vou te contar um negócio. O Jafar é uma das criaturas mais bizarras que tem na Disney, cara. Só aquele, aquela barbicha torta dele. Porque só faltou... Não, sinceramente, alguém aqui discorda que o Jafar é a cara do Dick Vigarista? Alguém aqui discorda que o Jafar é o Snoop Dogg branco? E nem é tão branco assim, cara. Você depende do take. É que ele é árabe, né? Ele é um... Teoricamente, Jasmine, inclusive, seria a primeira princesa Disney não caucasiana. Peronomútil. E a melhor, cara. Não, com certeza, a mais voluptuosa, com certeza. Não só isso, cara. A mulher tem todo um je ne sais quoi. Ela não tem aquela submissão que a maioria das princesas tem, cara. Ela é bem por ela mesma. Ela tá lutando pelo que ela quer. Ela quer liberação. Ela quer putaria. Não, ela... Mas falemos de Jafar. Jafar, uma o Gran Vizir de Agrabah, que tem um excelente papagaio que eu não arrumo de jeito nenhum, o Iago daquele. Cara, o Iago é aquele típico capanga de vilão que consegue ainda ser mais safado, mais sacana do que o próprio vilão. Sim, porque ele vira ao sabor do vento, né? Sim, um dos outros vilões que nós vamos falar aqui sofre de um problema de ter capangas... vão dizer falhos, capangas, galhofa, vamos assim dizer. Daqui a pouco a gente conta isso, calma. Mas o Iago, sinceramente, eu considero inclusive o Iago mais maquiavélico do que o Jafar. Eu acho que não, sabia? Eu acho que ele até se categoriza muito no vilão que você vai falar mais adiante. Ele não é vilanesco, cara, ele é por ele. Mas você tem que admitir que algumas das ideias que foram feitas pelo Jafar partiram do Iago. Cara, sabe qual é o grande mérito do Iago? Puxar a risada. O Iago é tipo quando eles, cara, é uma tática muito usada da Disney, né? Que você percebe quando o vilão, ele tem os seus problemas, assim, ele tem os seus alívios cômicos, mas eles não querem levar ele pro descambo da putaria do alívio cômico. Claro, aí coloca o papagaio que fala palavrão, não é verdade? Exato. Coloca ele do lado, igual aquele que ele tá pro rei. Come bolacha, desgraça. Come bolacha. Você quer bolacha? Come bolacha, gordo. Cara, agora uma coisa que é importante a gente entender, tudo bem, a ideia do Iago era ser um alívio cômico, mas não tão exagerado, cara, mas pra que diabos que eles escolheram então o Gilbert Gottfried pra fazer a voz do Iago no original? Que aquele cara, só de olhar pra cara dele, tu já cai na gargalhada. Que era aquele inimigo do Pestinha, no filme do Pestinha, que o cara já foi o dentista, já foi o diretor da escola e o caramba 4. Cara, eu lembro do Gilbert como Sidney Bernstein, no Tira da Pesada 2. Não, pode entrar. Não é só porque a porta da minha sala tá fechada que vocês não podem entrar. O que é que você quer? Não, tem $100,000 em multa aqui no seu carro. Não. Esse carro não é meu. Esse carro é da minha mulher. Não, esse carro não é meu. Não. Perua! Aí, não, ó. Negócio é o seguinte, ó. Eu tenho uma coisa aqui na minha mão verde que, de repente, faz você esquecer o que você tem aí de bilhete de rodas na sua mão. Aí eu olho pra minha mão. Cadê o negocinho verde? Foi parar na sua mão e os bilhetinhos de rodas foram parar. Mas do que eu estou falando? É excelente, cara. Aí quando chega lá, como se eu tivesse $200, Ramon, $200, você está me roubando, na verdade eu estou te roubando, eu estou impedindo você de fazer o seu serviço policial. Não, claro, pode, fique à vontade. Ah, não, eu queria poder usar seu computador para não ter rastros dessa transação. Não, claro, minha casa, sua casa, fique à vontade, eu não vou obstruir a lei, não. Ah, sou Sidney Bernstein, isso aí, ele é demais, cara. Não, é muito foda, né, cara? Ele faz uma participação do nada e ele rouba o filme naquele momento, cara. É sensacional. E no Iago, cara, ficou sensacional porque no comecinho do Aladdin, por favor, se vocês não viram, vão tomar no diabo que os carreguem, né, porra? No comecinho do Aladdin, ele é um papagaio mesmo, né? Aquele... Mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Exato. É só o ladrão ter dado as costas e chegar lá perto da caverna e... Pff, onde é que você tirou esse idiota, hein? Cara, ele é um papagaio na frente dos outros. Barbosa. Uhum. É, papagaio e Barbosa. É verdade. E pro Jafar, às vezes eu acho que o Iago nem fala tanto, cara. Eu acho que o Iago, ele é uma personificação da psique do Jafar, cara. Porque é ninguém é amigo daquele cara. A forma como ele fala. Sabe aquelas crianças que falam com cachorro? Criança não. Mulher adulta que fala com o cachorro, chega lá e fala mamãe, tá lá, não falou nada. All on Johnson. Exato. Apesar de que só dá pra levar essa tua teoria no primeiro filme, né? Porque do 2 pra frente, o Iago virou, inclusive, parte do time dos mocinhos. Por quê? É isso, porque é o time que está ganhando. Lógico. E no terceiro filme ele ainda se manda com o pai do Aladdin. Mesmo depois, na série de desenho, você vê que ele vai ao sabor do vento, cara. Ele não vê problema em virar casaca se isso vai dar, cara, pra ele a vitória, cara. A série animada do Aladdin trouxe, na minha opinião, a galeria de vilões mais tosca que eu já vi na minha vida. Cara, a única que se salva, assim, que ainda dá pra chamar de vilã mesmo, é a Miragem. Tudo bem, era uma boa vilã, mas tu pega Mecânicles, o maior dos gênios gregos. Sério, né? Não. Abismal, o vilão, entre aspas, principal da série, né? Com aquele mordomo dele, sumério, que ninguém merece. Tinha um garoto com uma luva, que era o tipo, como se fosse o Jafar renovado, né? Tinha um cara lá. Era a fusão do Jafar com Aladdin, cara. Isso, era. Eu não lembro o nome que ele tinha também, dane-se. De tão bom que era. Não, ele era um vilão até... Teoricamente, ele era o antagonista do Aladdin. Só que eu não lembro o nome da puta. Eu lembro o nome do capanga dele, que era uma cobra voadora, que era o Xerxes. Mas eu não lembro o nome do puto. Mas dane-se também. Peraí, o capanga dele era o quê? Era Xerxes. O Xerxes. A gente finalmente descobriu onde foi parar o peru do Xerxes, né? Não, mas ele era o quê? Era uma cobra voadora? Era uma espécie de uma lambreia voadora mágica. Entendi. Que fala. Coisa bizarra. Eu tô falando, era tosco. Não... Era bem eu ruim. Eu adorava essa série, mas era tosco. Fazer o quê? E quando ele encontrou o Hércules? Ah, não, o crossover do Aladdin com Hércules, porque cara. Porque sempre tem que ter, né, cara? E o pior é que é o Aladdin com o Hércules adolescente ainda. Sim, por cima, o jovem cara. Hércules, o Hércules de castigo. Caralho. Ah, ninguém merece. Montserrat. Pronto, lembrei. Montserrat. E Cabalé. Montserrat. Caraca. Se aparecesse, já tava ópera. É, se aparecesse um bigodudo de dente torto, pronto, fudeu. Se colocasse um bigode na lampreia, era. Mas o Jafar. Jafar. Mas como diria a lampreia do Montserrat, deixou o moço go on. Exatamente. Mota, na sua opinião de consultor para assuntos vilanescos, onde Jafar errou? Errou que ele não deu um golpe de estado, cara. Por quê? Ele ficava fazendo às vezes pra aquele merda. Ficava dando assessoria pra aquele Elias Glazer. Aquele você tá falando do sultão? Exato! Sultão que era mais lesado que o comandante Lassarda, academia de polícia. Cara, o Sultão era igualzinho, sabe o quê? O presidente dos Estados Unidos no Top Gang. Com certeza, meus ouvidos são de alumínio. Exato. Faltava ele pegar a toalha e passar entre um e outro, né? Pelo amor de Deus, cara. Ele é todo errado. Cara, todo mundo daria graças a Deus por um golpe de Estado. Somos governados por um idiota. O idiota, você tá sendo bonzinho, né, cara? Cara, é onde foi parar a rainha? Onde foi parar a sultanesa? Eu acho que é a sultanesa. Ah, cara, provavelmente ela se enforcou de desgosto, cara. Não, pô, uma coisa. Não. Pode parar. Parei, essa parte. Essa parte. Isso é um desenho da Disney, não pode mostrar. Mas o sultão tinha um harém. Certo, daquele jeito. Tu acha que ele é maluco daquele jeito? Que ele é maluco, idiota daquele jeito? Por quê? É uma porrada de mulher querendo mandar nele. É. Tá, mais um motivo pra tirar esse cara. Você não tá ajudando o sultão, você só tá corroborando pra que Ágraba seja uma putaria comandada por um idiota. Ah, mas eu não tô aqui pra ajudar o sultão, eu tô aqui pra ajudar o Jafar. Então vamos ajudar o Jafar. Primeiro. Se ele tirasse o sultão num golpe de estado, tava tranquilaço. Todo mundo ia gostar, cara. Todo mundo ia gostar porque o Jafar, ele é inteligente. O Jafar, ele sabe mexer com os jogos políticos. Tanto que ele que ajudava o sultão a armar o casamento da Jasmine. Também conhecido por ele, fez tudo. Exato, cara. O sultão, ele tinha uma almofada de tinta e um dedão. Não, ele também tinha os brinquedinhos. Você brinca viu que com seus brinquedinhos. Só corrobora, o idiota. Só tá piorando pro lado sul. Cara, olha, então, se foi lá e empurrou sem querer ele da varanda, ele morreu, deu golpe de estado e aí? Não precisa, enche ele de biscoito. Essa era a segunda opção. Ou então faz o, como é que se diz, a sugestão do Iago, né? Que é pegar a linda noivinha e o sogrinho adorado e jogar de um penhasco. E a ideia era essa, né? Antes da lâmpada entrar na conversa, né? A ideia era essa. Só que, aí vamos dizer que a gente não vai dar esse golpe de estado, vai ficar mal pro Jafar. Vamos dizer que as pessoas saibam o que acontece no palácio do sultão, né? Que ninguém sabe de nada. O que ele iria fazer? Ir buscar a porcaria da lâmpada. Aí ele se veste de Beate Salu. Beate Salu. Entra no raio do presídio de Pedrinhas e fica... Ô, masmorrazinha safada aquela do... Pelo amor de Deus, e fica lá esperando, o Aladim é preso e tudo mais. Ele vê que o Aladim, ele é meio leparcour, tal, beleza, tu vai fazer isso aí pra mim. E manda ele, ó, só que você não pode pegar nada. não pegue o tesouro. Beleza, tanto que ele não pegou. Quem foi pegar foi o raio do macaco. Do macaco Abu. Fico imaginando, por quê? Se ele sabia... que bastava não pegar o tesouro, porque ele não foi, porque precisava ser puro de coração. Porra. Não, mas se o Jafar tentasse entrar na caverna, a caverna desabava, que nem naquele primeiro ladrão que tentou entrar na caverna, porra. Eu lembro disso. Agora, implodia, né? Você via que ele tava tentando há um tempão jogar um monte de boi de piranha dentro daquela boca daquele tigre. Cara, como? Vamos lá, eu quero assessoria, não sou só eu não trabalho sozinho, eu vou... Bom, como é vamos que lá, pode... seguindo pela ideia do filme, o que eu acho que o Jafar errou, onde o Jafar errou, foi cair na pilha errada. Ah, mas ele é vilão. Ele é vilão, mas ele cai muito na pilha errada, cara. Que ele cai nas pilhas erradas do Iago, ele cai nas pilhas erradas do gênio, e no final, que aí foi a derrocada final dele, ele caiu na pilha errada do Aladdin, porra. Pô, mas o Aladdin, ele é muito brasileiro, né, cara? Aladdin é o Zé Carioca com... na Arábia, né? Não, é o Zé Carioca com direito ao bico. A napa dele é sinistra. Somente no começo do filme. No começo do filme o nariz ainda é maior do que no final. Mas olha só, sabe como é que ele poderia matar dois coelhos com uma cajadada só, gente? Manda o idiota. Manda o sultão. Que ele pelo menos é puro de coração, não é? Ele não rouba o reino, ele é todo bonzinho, brinca. Ele é o slot de barba, cara. Joga chocolate lá dentro. Ele entra, cara, fala, ó, tem um brinquedinho lá dentro, mas ó, só pode pegar o brinquedinho. Ah, é, o quê? Uma lâmpada. Mota, não, sério. Tu ia confiar, pegar, mandar o idiota do sultão pra ir buscar a lâmpada? Você o joga meus argumentos... Dentro, o tapete lá dentro... Olha só, você não tá joga esquecendo do tapete, né? Você está jogando meus argumentos contra mim. Eu realmente eu não confiaria num imbecil. Porque eu tava pensando o quê? Manda o imbecil, ele, você pega tal, empurra pra ele lá e grita: ele tem um harém! Pronto, fecha a boca do tigre e acabou. E ele ainda fica com a gostosa lá dentro do palácio. Né? Dá uns cutucos lá, faz um churrasco de tigre, acabou. Churrasco do tigre do tigre da princesa. O Raja. O Raja, tá certo. Entendeu? Fazia um negócio desse, pra mim tava resolvido, não precisava ficar mandando aquele bando de garoto carente e seja lá o que for. Bicho, ele estava limpando Ágraba, você tem noção disso? Ele pega os bandidos e manda pra boca do tigre. Vai. Ele tava fazendo bem pra Ágraba. Exato, cara. Você quer um sultão melhor do que esse? Não tem como ser, cara. Até aquele momento, tá todo mundo feliz. Tava todo mundo bem, cara. Aí me vem a porra do Trombadinha e seu macaco. Do Trombadinha. Vai lá. Aí o macaco vai e pega lá a baixela de porcelana, aquele rubizão gigante, e começa a dar problema. Não, derreter aquele negócio todo. Aquele rubizão tava pedindo, não tava? Era uma estátua de macaco entregando pro outro macaco. Tava óbvio demais que ia dar merda, né, pô? Aí é que tá. Deixa eu já contar um furo nessa história. O Aladdin não podia tocar em nada que não fosse a lâmpada, certo? E o tapete? E aí o tapete? Ele não tocou na porra do tapete? Mas será que não é o contrário? Porque o tapete que tocou ele primeiro? Ah, vai, não tinha essa regra. Tá. Não que a gente soubesse. Ah, não fui eu que fiz a regra, então. Cara, é uma regra mó da caralho, Alexandre. A porra do tigre. Quem perturbou meu sono? O cara já tava de mau humor porque tinha sido acordado. Ah, então, né, o cara dorme de boca aberta no deserto, tá tudo errado. O tigre é quase o comissário Gordon, né? Caraca. Perfeito, como eu sou, caralho, eu sou um viado mesmo. Essas puta paga. O que é puta paga? Comissário Gordon do Feira da Fruta, né? É, logicamente, existe lógico, outro. Não, imagina. Ele chega everyone! Não. Chega, aí o cara lá de trás fala pro tigre, cara, qual pode ser verdade uma porra dessa? Que é esse puta aí? Puta paga. Ai, cara. No fim das contas. Olha só, o que na minha opinião teria feito o Jafar conseguir o intento dele? Ele tivesse parado na porra do segundo desejo. Que naquele segundo desejo ele tava o rei da cocada preta. Ele era Jafar o feiticeiro. Tava todo mundo obedecendo Ele não fez churrasco do tigre, mas faz o tigre virar um gatinho. Mas eu vou te dizer o seguinte, Alexandre, sabe por que, que ele fez a merda do terceiro desejo? Não é porque ele tava sedento por poder, não é isso. Porque naquele pilha momento... Errada. Não que pilha errada, não é pilha errada. Naquele momento do filme, ele era sultão. E se você vira sultão, você vira um idiota, automaticamente. Ele herdou a imbecilidade. Exato, cara. Ele viu a merda que era se tornar sultão, tarde demais. Pois é. Too late. Não tem biscoito. Não tem biscoito, tá certo. O que você acha, Juju? Jafar é um bom vilão? É aquilo lá, né, cara? É o vilão meio que padrão da Disney, né? Ele começa bem pra caralho e depois dá um esquema de fusíveis, né? Como a gente bem viu, ele acaba indo pro lado errado. Cara, isso é padrão da Disney, né? O vilão começa como o mastermind motherfucker do gênio do crime e termina como retardado. Mas se você for parar pra pensar isso, a Disney, ela gosta de usar essa estrutura, porque essa estrutura, cara, existe desde que o mundo é mundo. Pega, por exemplo, qualquer vilão do James Bond, o cara perde mais de meia hora do filme contando o plano pro cara, né? Porque, tipo, eu vou te matar, e beleza. É o vilão Heinz Doofenshmirtz. Isso. Aí o cara vai, vira alavanca, agora você está morto, e vai embora, né? Tipo, ele não podia esperar 3 minutos pra ver acontecer. Aliás, caralho, tem um vilão que a gente vai falar que o problema dele foi justamente esse. Depender dos outros pra cuidar do problema dele. Exatamente. É. Ele se lascou mesmo. Eu só digo o seguinte, por que que eu gosto do vilão Jafar? Primeiro, ele é um mastermind e tudo mais que caiu na pilha errada. Beleza, todo mundo é suscetível a cair na pilha errada de um papagaio. Qualquer um! Ainda mais um papagaio que parece uma arara, mas enfim. Pra ainda você... mais um papagaio que é o Sidney Bernstein, mas tudo bem. Mas o que acontece, cara? Ele é todo o estereótipo do vilão maquiavélico. Cara, ele é aquele vilão que você já olha e fala, é o vilão. Sim, com certeza. Mas só que você não vê a criança Jafar. Você não vê aquela pessoa que cresceu nos muros do palácio ao lado de um idiota. E ele não era o rei daquele negócio todo, cara. O Jafar é a verdadeira vítima dessa história. Oh, vai comigo, Juliano. Oh. Peritíssimo. Peço a absolvição de Jafar. Que meritíssimo. Quem é o meritíssimo? Não sei, cara. É porque ele é vilão. Estão jogando um monte de crime pra conta dele. Eu tô só querendo defender o meu vilão. Ai, cara. Tu chegou a gostar do que eles fizeram no retorno de Jafar, Mota? Tu chegou não, a ver? Não, nem um pouco. Eu vi, eu não gostei. Não gostei. Assim, acho legal que ele foi um gênio ao estilo Jafar. Uhum. Isso foi maneiro. Ela tava preso à bodega das regras dos gênios, né? Exato, mas ele era um advogado das próprias regras. É aquele gênio do tipo, cuidado com o que você deseja. Literalmente, cuidado com o que você pede. Porque no Aladdin, a verdadeira pilha errada são os narigudos. É o Aladdin e o Iago, cara. O Aladdin enganou o gênio, o Aladdin enganou o Jafar. O Aladdin enganou a princesa durante um tempo, porque mulher ela não é enganada, né? Ela finge de enganada pra poder se dar bem. Enganar o raio do sultão, porra, meu irmão, um espelho engana ele. Se você der aquele cartãozinho escrito vire com, dos dois lados, pronto, né? Acabou. Cara, é só tu pensar que o único que caía na história da cobra hipnótica do Jafar era o sultão. Sim. Porra. Cara, se você coloca o sultão de frente pro espelho e o sultão fala, eu sou o sultão, ele acredita no reflexo. E vai embora de água. E vai. Ai, tá. Mas você é tão velho. A princesa deve casar comigo. Mas você é tão velho. Vai casar comigo. A princesa vai casar. O que é isso? Olha, é o príncipe ali. É o príncipe ali. Muito bem. Ai, cara, Aladdin é sensacional. Cara, é sem sombra de dúvida meu desenho Disney favorito, cara. De longe, cara. Muito bom. A começar pelo Robin Williams como gênio, cara. Não. Ele mata a pau. O Robin ainda Williams, mais. Eu não diria nem que ele tá em Dorgas, né, cara? Ele é Dorgas. Não, o Robin Williams, eles, não, eles, o pessoal da Disney só fez o que precisava fazer, soltou da coleira. Não, e outra, cara, quando soltou da coleira e colocou ele pra fazer aquele vendedor do início, aquilo é sensacional, cara. Você viu isso nos extras? Eu vi, porque, tem ó, vende isso aí, 011-1406, você é o vendedor de Agraba. Aí, não quebra, tum-tum, quebrou. Ele pega... Você chegou a ver o DVD de extras do Aladdin, Juliano? Vi. Viu? Tem um making-off das cenas do gênio e das cenas do vendedor de Agrabah, que são os dois, são o Robin Williams. Eles colocam o cara na frente de uma mesa cheia de props, cheia de parafernálias e outras coisas. É. Olha, isto aqui é um sling, ele pega um sutiã. Isto aqui é um sling duplo para duas pedras ao mesmo tempo. Ah, isto aqui é um chocalho que encanta serpentes no Afeganistão. Isso aqui é uma cafeteira que faz batata frita e que não quebra. Ah, opa, quebrou. Não, mas... E ele fala assim: mas não vai embora ainda, freguês? Olha, sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho o segredo do Mar Morto. Não, cara, pô, sensacional, cara. É Dead Sea Tupperware. Oh, still good. Não, e se vocês já assistiram no original Uma Babá Quase Perfeita, né, que é o Mistress Doubtfire. Sim. Cara, na entrevista de emprego, ele faz tanta, mas tanta imitação no período de... Eu faço forces. Eu faço forces. Cara, a Doubtfire ficou tão marcante na carreira do Robin Williams que no terceiro filme do Aladdin ela aparece. Sim, ah, escutem o gênio, meu bem. O gênio sabe. O gênio sabe o que é bom pra você. Eu não vou nem me aprofundar no gênio, porque o que ele faz é uma loucura. Ele é ácido. Ele não estou falando que o humor dele é ácido. Ele é ácido. Ele é lisérgico. Mas você acha que concordar comigo que é só no primeiro e no terceiro filme? Sim. Eu não sei o que aconteceu ali. No segundo e na série, botaram o Dan Castanella, o Homer. Sim. Você perdeu muito, cara. Muito. Cara, você perdeu tudo. O Dan, ele fez um trabalho legal, mas não é o Robin Williams, cara. Não é. Faltou a carreira do Robin. Isso. Mesmo porque o Robin Williams é assim, você chega e fala, faça desse jeito, ele vai fazer do jeito que ele quer, e você vai acabar cedendo. Não, veja, ele vai falar as três primeiras palavras do texto, o resto é dele. Ah, veja o Good Morning Vietnam. Os caras falou que ele chegou, ele sentou, ele falou cinco linhas do script e depois, foda-se! Não, ele só falou três palavras do script. Bom dia, Vietnã. Não, e tipo, aqui é o nome dele, acabou. Dali pra frente, cara, ele saiu, os caras olhavam pro outro, o que ele tá fazendo? Sei lá, não para de gravar. Tá? Vai, deixa rolar, cara. Ele é o tipo, rapidinho, cara, do Aladdin, só pra gente encerrar esse papo do Jafar. Tem uma cena que o Robin Williams parodia o De Niro, né? Você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Você pode estar falando comigo? Eu sou a única pessoa nessa caverna. Aí mostraram a premiere pro Scorsese. O Scorsese viu essa cena, ele ficou com aquela cara de bunda, de que tu não acredita que o cara tá fazendo aquilo. Aí depois ele ligou pro Robin Williams: seu filho da puta, como é que você faz aquela cena melhor do que o De Niro? A cena da saída da caverna, né, cara? Você esfregou minha lâmpada, você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Porra, cara, ele faz um monólogo sensacional, cara. Não, você tá falando comigo? Você tá falando comigo? É Robin Williams, seu master. Você só pode estar falando comigo, eu sou a única pessoa nessa caverna. Você vem aqui, esfrega minha lâmpada, fica querendo as coisas e agora diz que não quer mais o meu desejo? Não, senhor! Você vai ter o teu desejo e agora senta aí, porra! Não, você vai sair dessa caverna agora mesmo. Aí quando vai, sai... Aí o Aladdin... Ei, mas não desejei? E mais os meus três desejos? Eu ouvi bem. Três? Você tem menos um! Não. Eu não pedi pra sair daquela caverna. Você fez isso por sua conta. Eu tô falando que o Aladim é pilha errada, tipo, cara. Droga, achei o brasileiro. Não, ele chega assim. Nossa, eu me sinto animal. Ok, rapaz, nada de truques. Tá bom. Aí você olha pro Aladim, ele tá com aquela cara do problem. The problem é troll. E sabe o que que isso provou, cara? Não existe regra porra nenhuma. Ele pode fazer o que ele quiser e ele não percebeu isso, cara. Isso é fato. A regra tá lá porque precisa existir, mas não quer dizer que ele tem que seguir. Então, já demos a consultoria pro Jafar. Juliano Lopes, meu querido amigo, quem é o vilão em necessidade que você quer socorrer neste momento? Olha, eu ia falar do nosso amigo Scar, mas já que o Mota conhece bem ele, eu vou pro outro que o Mota não conhece. Sacaneia não, Juliano, porra. Eu vou pregar a sua bunda na parede. Tá bom, vai, vamos falar do Scar. Ok. O Scar do Rei Leão. Cara, o Scar do Rei Leão, vamos começar com o seguinte pensamento. É o Jeremy Irons. Mas isso é uma bichona. O novo Alfred, né? É o Jeremy Irons, cara. Pelo amor de Deus. O Scar foi desenhado com a cara do Jeremy Irons. Pior que é, cara. Aquela não cara dá, longa. Não dá pra você não olhar pro Scar e não ver o Jeremy Irons. É o Jeremy Irons com peruca. E uma cicatriz, a não ser que ele tenha alguma recente que a gente não de sabe. De repente eu não sei, mas sabe-se lá, né? Sabe-se lá. E Jeremias Ferro, na minha opinião... Ferros? Jeremias Ferros, Ferros. Jeremias Ferros, na minha opinião, é um dos caras mais canastras que existem no cinema americano. E eu não tô falando canastra no sentido pejorativo, não. Ele é um canastrão, o bom canastra, cara. Isso. Aquele canastra, como você mesmo já disse, Mota, é tipo Lúcifer. É o canastra que você quer ver a canastrice dele. Sim. O cara, ele é todo poderoso dentro do domínio dele. A cena do Jeremy Irons, eu vi uma vez uma entrevista com ele no Director Studios, falando que quando ele tá encenando, a cena é dele. O domínio é dele. E isso a gente vê no Scar o tempo todo, cara. Desde a apresentação, né, cara? E ele é o tipo de vilão que, assim como o Jafar, assim que ele aparece em cena, você fala, ele não importa que ele é tio, esse cara é o vilão. Não tem como não. Ele não ser o vilão. Cara, tanto no caso do Jafar, quanto no caso do Scar, eles são, obviamente, vilões, porque é tudo colorido, é tudo lindo, é tudo brilhante. E o Jafar é o único de tom escuro. O Scar é o único de tom escuro. É, como um todo, ele não se adequa ao meio, né? Você vê que ele não pertence onde ele tá. Eu tenho quase certeza que aquela cicatriz no olho dele foi de fêmea que deu um sarrafo nele ou de outro macho que não deixou ele chegar junto. Não, é sério, cara, porque quando você tem um rei, um macho alfa no bando dos leões, a porrada estanca, cara. E aquele que Verdade. Arrebentou todo mundo e comeu todo mundo, ou seja, o Alexandre Frota dos leões, ele bateu em todo mundo. Provavelmente. Mufasa sentou a mão na cara dele, então. Aí o que aconteceu? Literalmente sentou a mão na cara dele, né, cara? Porque ficou lá bem marcado. E outra, no final das contas, você viu que o Scar, ele se vingou da mão que arranhou ele. Fato. Principalmente porque foi isso que determinou a morte do Mufasa. Aí, o que que acontece? Vamos chegar na história, então, da morte do Mufasa. Onde é que tá o erro do Scar? Depender da porra dos capangas. Porque aquele trio de hienas imbecis. Aquela porcaria daquela hiena Ed, então, a hiena retardada, a hiena que tá risada. Cara. É, né, cara? Sempre tem que ter. Cara. Ai, meu Deus. Aquilo ali é casamento consanguíneo, né? Você sabe disso, né? Aquilo ali, certeza, cara. Aquilo ali é o primo bastardo da família. Cara, mas era a Woody Goldberg, né? Que era. Whoopi Goldberg. A Whoopi Goldberg, que era a. Vamos dizer, a líder das hienas. E os outros dois, que tanto faz, que um só dava risada e o outro não sei quem é que fazia o personagem, dane-se também. Mas os três, os caras só falou, matem, pra ir atrás do Simba, né? Porque ele já tinha feito o teatro todo de fazer o Simba achar que foi o Simba que matou o pai dele, que matou o Mufasa. Ele fez tudo certo, cara. Ele fez o mais difícil, que era fazer... O garoto fugir da história porque ele achou que matou o próprio pai. Aí, pota, tá bom, hienas, atrás dele. É um leãozinho, pequenininho, é só ir lá e matar. Vai. E eles vão. E os putos nem isso me conseguem fazer. É porque o que aconteceu? Colocaram a galera do Sem Violência pra correr lá falando, não, a galera do Sem Violência vai pisotear ali o Simba, que são os gnus. Os gnus. É a velha história. Terceiriza o trabalho. Dado que dá, cara. Dá, ainda mais pra hiena, bando de idiota. Come cocô, trepa uma vez por ano e ainda ri disso. Caralho, são brasileiras, é? Não, o pior não é isso. Eu tava vendo um dia desse. Você sabia que a hiena tem um órgão genital, no caso, o clitóris, maior que o pênis do macho hiena? Caralho, como é isso? Olha que vida desgraçada, cara. Um citaralho acoplado, como é que é isso? Cara. O erro cometido pelo Scar foi depender da porcaria das hienas. Porque as hienas, elas tiveram aquela maldita ideia de que o leãozinho fugiu. Ah, deixa pra lá. A natureza cuida dele. Como se a natureza se dependesse da natureza, o leão morresse, né? Não, mas a natureza cuidou. Tá vivo, ficou vivo. É. Darwin cuida, né? Caralho, mas é foda, assim. Porque o primeiro erro do Mufasa, do Mufasa não, do Scar, é justamente ser um vilão do 007, né, cara? Precisa mesmo virar a porra das costas, vai lá e termina o serviço, caralho. É porque a gente acontece. Conhecendo bem as inclinações do Scar, virar as costas isso. É o principal dele. É, esse é que é o problema. Que não, o mas Scar... ele virar a costa, quando o Mufasa tava perto, o Mufasa tava morto já. Mas é que o Scar é daquele tipo de vilão, vamos dizer, sofisticado. Ele não gosta de sujar as próprias patas no trabalho sujo da plebe rude. Tanto que tem tá. Quem matou o Mufasa foram os gnus, e quem devia matar a porra do leãozinho do Simba eram as hienas. Fazer o quê? Tá, mas eu acho que a gente tá se restringindo àquele momento do filme do golpe de Estado que o Jafar deveria ter feito, né? Mas, enfim, Jafar já tá em outro caso, passou. Cara, falando em golpe de Estado, eu quero deixar um adendo aqui para, na minha opinião, a melhor... música de vilão de todos os desenhos da Disney, que é o Se Preparem do Scar, cara. Aquela música é foda para caracoles. É muito boa. Muito boa. Eu não lembro da música, tá? Mas eu vou acreditar em você. Não, é a música que ele simplesmente tá contando o plano dele todo pras hienas. Ele tá fazendo uma parada militar de hienas, cara. Ah, tá. Ele elevou a explanação do plano a isso. Níveis musicais, né? Nível Broadway. Isso. É, ele conta o plano, por isso que é o Be Prepared, né? Estejam preparados, é. Porque eu vou dominar essa porra toda aqui. I am the king. Muito bom, cara. Não, muito bom. I will be king. Não, mas assim, eu acho que a gente tá tratando muito da localização pontual do golpe de Estado. Eu vi que no Rei Leão 2, ele tem um filho com outro bando de leoas. Não. A ligação tá ruim. Não, ele só... não... O leão do segundo filme não é filho do Scar, é filho da leoa, mas não é filho do Scar sanguíneo. É só de, vamos dizer, é só de criação, é só de boa vontade, mas não é filho consanguíneo do Scar. Isso tem cara de viado que adota mesmo criança pra... É tipo Batman e Robin. Eita, okay. Mas era mais fácil você ter colocado a Leoa como irmã do Scar, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Seguinte, ele poderia ter arrumado outros bandos. Como ele tem esse bando de leoas que era a favor dele, né? Levantavam a bandeira do Scar, ele começava a galerinha dele ali, ia aumentando a turba enfurecida, chamava as hienas, chamava quem tivesse ali por perto, chama de vez em quando ali também um elefante e invade aquela merda daquela pedra do rei e dá um cutuco naquela pedrinha que sustenta. Acabou, né? Um cutuco na pedrinha. Um cutuco é foda. Acabou, cara. Eu sempre pensei nisso, cara. Por que que ninguém pensou em quebrar aquela pedra? Aquilo tá muito mal equilibrado, cara. Que, na verdade, sério, você sabe que aquilo é um pinto, né? Que fala, aqui é o pica grossa, é o pica das galáxias, aponta pro céu assim. Pro céu. Aí, caraca, olha a pica do rei. Não é pedra do rei, é a pica do rei. Não querendo dar um de advogado do diabo, você tem que admitir uma coisa. O Scar conseguiu dar o golpe de Estado. Pelo menos até metade do filme ele ficou como manda-chuva da parada. Sim. E mandou tudo pra casa do caralho. Porque não delegou legal, cara. Continuou mal assessorado. Tem gente que não nasceu pra ser rei. Não nasceu pra mandar, nasceu pra aconselhar. Eu acho que se o Scar fosse grã-vizir do Jafar, tava ótimo. Ele tinha que ter sido tipo só o irmão do rei mesmo, usufruir dos benefícios, tal coisa. Cara, eu vou falar pra você, Alexandre, se eu sou irmão de um príncipe que vai se tornar rei, eu não quero ser rei, cara. Tá aí o príncipe Harry fazendo merda torta e direito e não acontece nada com ele. Tu não tá na linha sucessória? Então dane-se. Porra, vou ser aqui Duque do Caralho A4. Ganhei. Então essa é a nossa consultoria para o Scar. Vira o Duque do Caralho A4. Porque rei da pica das galáxias já você tem não um. Vai ser, e assim, se quer fazer um negócio, pelo menos esteja bem assessorado, né? Porque, pois tipo, é. Hienas. Cara. Hienas, cara, sério. De cara, tudo que tinha na porra da savana, hienas. E outra, hienas, uma delas retardada. Totalmente retardada. Só faltou falar, isso aqui vai ser um general. Sabe o que é o pior de tudo? Sabe o que é o pior de tudo? É que a retardada é a que tinha mais bom senso. Pior que é. É porque ele via o lado simples da história, cara. Às vezes a pessoa tá maquinando tanto que abstrai a facilidade de resolver. Tanto por que isso as que outras é sempre... duas, as outras duas vira e mexe perguntavam a opinião da retardada. E ela sabiamente falava... Tipo, caralho, fodeu. É isso aí. É isso. E as outras entendiam como vamos em frente. Então assim... Okay, né? Tá certo. Eu trouxe aqui para a consultoria de vossas excelências, na minha opinião, o vilão mais, vamos assim dizer, estiloso da Disney. Que é ninguém mais, ninguém menos do que Hades, o deus do submundo de Hércules. Juliano, tu percebeu como ele falou bem viado, né? Estiloso. Estiloso, nota. Mas se você... Isso é inclusive palavras do senhor, Sr. Somota, sim, que a gente fez no off. E agora sim, eu vou trazer para a conversa aqui do podcast. Manda que ver. O Scar dava uma pinta que não era nem uma pinta, era uma ponte. Na verdade, ele dava uma bunda. Mas o Hades, segundo inclusive sua opinião, também dava pinta. O Hades, cara, ele é um... Eu não diria que ele é viado, não, cara. Ele é... É homem. É, não, é deus, né? Ele é um deus. Mas assim... Oi, nordo. Mas assim, cara, eu não acho que o Hades seja viado, não, cara. Eu acho que o Hades é apenas um cara deslocado. O pessoal não fala que os homossexuais são pessoas deslocadas dentro da sociedade? O Hades é um deus deslocado entre a comunidade dos deuses. Ele só quer se integrar. Sim. E é outro que a gente chega, olha e fala, tá, esse é o vilão, né? Que é o único puto com fogo na cabeça. Cara, se fossem colocar na época do Hércules pessoas famosas pra dublar, o Hades seria dublado pelo Mussum. Não, eu acho que ele ia ser dublado pelo Samuel Jackson ou pelo Spike Lee. Não, cara, aqui no Brasil. Ah, tá, aqui no Brasil, ok. Aqui no Brasil, Brasil podia... é o Mussum, cara, porque ele tá sempre de fogo na cabeça, cara. Ai, tá certo. O Hades, vocês vão de concordar comigo que ele padece do mesmo problema do Scar, capangas incompetentes. Sim. Porque agonia e pânico são realmente uma agonia e um pânico de assistir. Pelo amor de Deus, cara, um deles é o Bobcat Goldthwait, cara. Não tem como dar certo. É uma agonia, o gordo, né? Outro, eu não quero falar. Era o Sed. Eu não quero falar desse jeito. Cara, por falta de um, ele tem dois Iago, né, cara? É verdade, né, cara? É, bicho, é a mesma coisa. Me admira o Agonia não ter conversado com o Pegasus, né, cara? Que nem o Goldthwait fez naquele filme lá do Mr. Ed, que ele conversava com um cavalo. O cavalo falava melhor que ele. Você tem noção de que o cara fazia um filme que o cavalo falava melhor que o humano? E pelo menos a boa sacada da galera aqui no Brasil, que pegaram exatamente o mesmo dublador do Zed pra fazer o Agonia também aqui no Brasil. Grande, cara. Marco Antônio ficou, Costa, cara. Ficou sensacional, cara. Ficou sensacional. Vai, ele não forçou tanto no Agonia quanto ele forçava no Zed. Porque no Zed, no Locademia de Polícia, porra, não se entendia lhufas do que ele falava, cara. Ah, mentira, quem tinha fazia, uma frase. Quem fazia o desespero, cara? O não pânico. Aqui, não aqui. É o pânico, o desespero. Caraca, eu tô aqui, pô, de trash, né? Ah, cara, eu sei quem é, mas não lembro agora de cabeça quem é o dublador brasileiro do pânico. Não, brasileiro não, cara. Eu quero lá de fora. Fora era Matt Frewer e aqui é o Zack Snyder. Uma coisa legal do Hades é que ele já tem aquele conceito de romper a quarta parede, né, cara? Ah, ou direto. Sempre que eles fazem alguma cagada, ele tipo olhar e falar com aquela cara. Pela expressão, ele fala aquela cara de ninguém merece, né, cara? Não, ele faz aquela cara pro público de. Não, fala sério. Tá. Tipo, por que eu ainda tô com esses dois, né? O que cara, eu tô fazendo com esses dois? James Woods sendo James Woods, né, cara? Total, cara. Não, perfeito, muito... cara. Sensacional. Mas assim, o Hades, ele, eu não considero ele nem tanto um vilão, cara. Eu acho ele merdeiro. É. Ele é o irmão invejoso. Não, cara, aí é que tá. O pessoal pilha na inveja dele. Ele não inveja, cara. Ele quer chamar a atenção. Ele quer... Galera, olha eu aqui, pô. Sou maneiro, cola na minha, te levo na praia, saca qual é? Eu já enxergo ele diferente. Eu já enxergo ele mais ou menos igual... O Coringa do Heath Ledger, sabe? Tipo, um agente do caos. Tá com o puteiro só pela graça de ver pra onde vai, né? Ou seja, você tá dizendo que o Hades é o Toninho do Diabo. Basicamente. O Diabo. Ele tá com o puteiro só pra ver pra que lado que vai acontecer. Eu taco fogo? Você vai continuar com isso, né? Beleza. Não, no negócio, a cena que eu acho que mais deixa isso claro... É no caso, a reunião entre o Hades e as parcas. Né, as parcas. Uhum. Ah, que elas começam a falar um negócio inverso. Ah, inverso. Ah, tá. É muito foda. Então, cara, ele rompe a quarta parede constantemente. Tipo, enquanto... O Hades é você lá dentro. Você é a pessoa. Exato. É muito bom, cara. Não, a melhor de todas é ele comemorando. É! Hades no poder! Mas tem um aviso. Kuma? Kuma? Mas calma, que temos um aviso a lhe dar. Mas hein? Tem que aviso? Não, aviso? Ah, tá. Não, eu prefiro ficar só até essa parte da informação. Esquece essa porra. É porque é desenho Disney, né, cara? Ele falaria. Se for de meu... What the fuck? What the fuck is that? Cara, o Hades é sensacional. Não, e os rompantes de raiva, quando ele vai dar castigo na agonia e no pânico? O problema do Hades é a escolha de capanga. Que além, se não bastasse ter o agonia e o pânico pra atrapalhar, que ajudar eles não tava ajudando porra nenhuma, ainda tinha a Megara. Que é a mulher... é que sempre engana o capeta, né, cara? Capeta é... O capeta é... tá aí, pra isso. O Hades, quando ele tava fazendo aqueles chiliques dele de raiva, agonia, com pânico, chegou, acho que eu não lembro se tinha uma cena que a Megra tostou um marshmallow enquanto o Hades estava pegando fogo, né? Mas... É, sim. Tem. Desapego, né, cara? Total. desapega, cara. Ó. Oh. Ai, cara, é fora do juízo, cara. É fora do juízo. É sensacional, cara. É muito bom mesmo. Mas além do pessoal, tá? Vamos começar. O que aconteceu? O Hades mandou o Agonia e o Pânico irem matar a criança. Correto? Correto. No melhor estilo, Hienas Idiotas. Isso. Chegou lá no Olimpo, o moleque tá lá. Se disfarçaram de cobra, não foi? Não, eles foi. Chegaram no Olimpo primeiro e raptaram a criança. Isso. Pra levar pra o mundo humano, pra dar aquela mamadeira do capeta, né? Mamadeira do suquinho do diabo. Isso. Só que ele não tomou até a última gota. Ah, spoiler, né? Não tomou até a última gota. Aí o que que acontece? Ele ainda continuou com a força de Hércules, com a força de Deus. Sim, né? Sim. E mesmo eles virando cobra e tentando matar na base da cobra, a criança simplesmente fez nas duas cobras um chocalho. Cobra! Porra! Socorro! Aí vai na mesma ideia das hienas. Ah, não, deixa, tá. A vida cuida deles. A gente não precisa contar. Cara, eles saíram assobiando, cara. Não, é verdade, cara. A fala, no caso do Agonia, do Agonia é assim, pô, mas quando o Hades descobrir, vai ser horrível. Não, esse é o pânico. Ah, mas quando o Hades descobrir, vai ser horrível, a Agonia. Você quer dizer sim? Ele descobri. Gostei do sim, se é bom, se é legal. Se é bom, tá ótimo. Eu reitero, cara, quem escalou o Bobcast tá de sacanagem, cara. Não, depois quando a Megara descobre que o Hércules é o herói da história e conta pro Hades que o Hércules tá vivo, aí o Agonia, o Panca, Hércules, esse nome não me é estranho, é o outro, sei lá. É um cara que a gente deve dinheiro? Isso é o pior, né, cara? Tipo, o cara que foi pego cagando e ainda tá tentando retornar, né? Tá vendo, cara? Mas assim, beleza. Ele foi, mandou Agonia, Pânico, não deu certo. Mandou, eles foram como cobra, não deu certo também. E aí, cara? O que o Hades... Não, realmente, o Hades não sabia... Achava que tava tudo numa boa. Tal qual o Scar achava que tava tudo numa boa. Quando ele descobriu que o Hércules voltou, o que que ele deveria ter feito? Tudo que ele fez durante o filme? Resolver nas próprias mãos, pô. Exato, cara. Ele sofre do mesmo mal do Scar, bicho. Scar e Hades são basicamente a mesma porcaria, só que um é mais viado que o outro. Padrão Disney de vilão, né, cara? Os dois têm um cabelo estiloso pra caceta. Entendeu? O Hades e o Scar têm capangas merdas. Acham que os planos foram bem executados quando eles mesmos deveriam ter sido feitos pelas próprias mãos. Cara, já dizia o Seu Madruga, se eu fosse pedir para um idiota fazer, eu faria eu mesmo. Sensacional. Cara, os dois só tem cabide de emprego, né, cara? Porque os capangas são idiotas, são retardados, não fazem uma porra certa ao longo de anos e ainda estão lá juntos. Eu não sei se você sabe, Juliano, mas em Hollywood existe um serviço de telefone chamado Disque Capanga. Duro de matar, sempre contratou aquele japonês careca da barba doida lá, que ele também participou do Aventureiro do Bairro Proibido. Exato. Tá lá, cara, tá lá. É o Disque Capanga. Ou sempre tem o russo forte que consegue sempre morrer enforcado, cano trespassado. Quando ou é russo, coisa é alemão. Isso, exatamente. Sempre é um dos dois. O meu. o Franz no Duro de Matar 1. Pô, o que? O que? Agora eu tenho uma metralhadora. Ah, tá, não, tudo bem. O irmão que morreu, o irmão nerd. Isso. Ah, tá, eu tava pensando que você tava falando do... que deveria ser o Thor e não foi o Thor no filme do Hulk, que foi o maestro de Um Dia a Casa Cai. Nossa senhora. É Gustav alguma coisa. Esse cara é bom, cara. Esse cara é bom. Esse cara aí trabalharia pro Hades fácil. Fácil. Ai, cara. Bom, então, na opinião de vocês, o que o Hades devia ter feito diferente? Metido a mão na massa. Cara, devia ter feito a mesma coisa que o Scar. Se eu fosse advogado dos dois, eu falaria, senhores, vocês sofrem do mesmo problema. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Vocês não, devem aproveitar. No caso do Hades, eu não concordo. Porque o Hades mesmo, logo no começo do filme, falava que ele odiava o trabalho dele de Deus dos Mortos. Você nem sempre trabalha com aquilo que você gosta, cara. Mas você é soberano naquilo que você tá. O Hades era soberano de algum lugar. Agora ele é soberano da onde? Da puta que o pariu. Soberano da merda, né? Porque... Aí o Scar foi... queria ser soberano da Pedra do Rei. Foi soberano do quê? Da puta que o pariu. Na verdade, ele queria ganhar a pica do rei pra sentar nela. Se... Não, também. Mas o que acontece? O Scar, ele quis ser soberano da puta que pariu, quando poderia ser o quê? Duque da casa do caralho. Como é do modo, é o jeito refinado dele. Lá, uma coisa tá fantástica. Vendo? Tudo que falta, tudo que sobra de refinamento pra esses dois, falta pro Mota. Mota seria um bom vilão. Tá aí, cara. Eu vou ser o soberano da casa do caralho. Venham, heróis, Duque, venham. Duque depois, soberano da casa do caralho. Não, Juliano, e depois tu quer deixar o Paranerdia como explícito de novo, né? Ah, cara. A quantidade de palavras dita aqui no Shadow 5 é quase 5 vezes isso e ainda tá comigo explícito de novo. Relaxa. Falando nisso, deixa eu deixar isso no ar, que eu já deixei isso escrito lá no Paranerdia, mas eu vou deixar isso bem claro agora neste programa. O senhor Juliano Lopes é o irresponsável pelo feed novo do Paranerdia. Então, se agora vocês têm um feed da melhor qualidade com tudo bonitinho, a culpa é dele. Esse feed aí. Se pide aí. Nem tanto, mestre, nem tanto. Vamos encerrar então. Pela primeira de conversa, Juliano, mais uma vez obrigado por mais essa maravilhosa participação. Foi realmente um programa divertidíssimo. Eu ri de cair quase no chão de tanto dar risada, principalmente com a... vamos dizer, o bate-bola entre tu e o puto do Mota, que... Se tem alguém culpado nessa vida de vocês dois serem amigos, sou eu, né? Fazer o quê? Cada um tem o karma que merece. É, né? Exatamente. Isso acontece nas melhores famílias e nas piores com mais frequência. Mas diga-me lá, Juju, faça aí seu jabás para seus múltiplos projetos podcastais. É, como sempre a gente tá lá, no Ovos Zumbis, ovozumbis.com.br. Do nosso podcastinho padrão de cultura pop, HQ, filmes e tudo que der na telha. Uma aprovação não... do Rodrigo do Quarto Sinistro. Ava! Mais o Radiola, que também tá por lá, que são audiodramas, e o Ovos do Fogão, que é a iniciativa para deixar nerds gordos cada vez mais gordos, por que não? Oi! Oi! Vai fazendo a comunidade nerd acabar com a órbita da Terra? E não se esqueça também do pessoal lá. E também, vocês podem me ver a cada 15 dias, me ver de forma auditiva, com o pessoal lá do... Veja Juliano tal qual Fernando Scalabrine. Um homem de visão. No Chato 5, com o pessoal lá que está presente, né? Mas a gente não fala o nome dele, tipo um Voldemort invertido. Eu sou o Beetlejuice do Chato 5, é isso? Não, é que o que o Voldemort não tem de nariz, você tem de beiça, mas enfim. Ah, pra puta que pariu três vezes, quer que eu te dê a passagem? Caralho. E qual é o endereço? No chado5.com.br. Vocês vê a cada 15 dias a gente falar das notícias bizarras, com temas mais bizarros ainda, e com convidados que só não são mais bizarros que os dois hosts. só não sou mais bizarro porque vocês não me chamam mais vezes. Cara, você acabou de sair de lá, disco voador. Caralho, velho. Ice guy. Ai, Motinha, querido, mais uma vez, obrigado por mais uma participação ultra especial. Estou aqui. Não querendo. Não, que isso, Magenta. Sei que você faz essa brincadeira. Eu sei que isso aqui é um relax pra você. Aqui e no pessoal lá, você solta a franga, vamos assim dizer. Não, você... a franga é gripada, né, bicho? Porque o bicho tá muito louco. A franga com gripe aviária ainda por cima. Você solta, Mike, o frango. Mas, por favor, faça agora um jabá de seu novo projeto sociocultural podcastal. Pois é, cara, quem tá acostumado a me ver falando besteira e muito palavrão, talvez não me reconheça no meu novo projeto, que é o Agência Transmídia. Né, lá é uma simulação de um ambiente de trabalho de uma agência de publicidade que presta consultoria a grandes estúdios que queiram fazer transposições audiovisuais de suas franquias. Já tivemos projetos de adaptação de longa-metragem para Thundercats, para Lobo, para Space Ghost e Assassin's Creed. Estamos chegando aí também com uma minissérie em 3 temporadas sobre o He-Man, que foi nosso episódio 2. Ficou muito interessante, uma equipe bem legal. E quem não está me acostumado a ver sério, mata essa curiosidade, vai lá, escute, agenciatransmídia.com.br. Muito bem, muito bem. E com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Série animada do Aladdin trouxe, na minha opinião, a galeria de vilões mais tosca que eu já vi na minha vida. Cara, a única que se salva, assim, que ainda dá pra chamar de vilã, vilã mesmo, é a Miragem. Porque... Mas não é que é verdade mesmo? Não é que tá acabando a luz, né? Ó, tá dando B, ó. Ó o casador. É isso mesmo, acabou a luz. Ih, de Master, vai para a luz. Vai para a luz mesmo, né? Aquela que faltou. Acha uma mariposa, joga ela para a luz, lá atrás com o cabo de energia. Olá. Ó, pode dar o rec de novo, Julião. Ah, acabei nem dando pausa. Que preguiça. É, não, fica aí, fica no teu, o meu já era. Eita, eita. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Fazer o quê, né? Ai, bom, dona Ampla, por que me sacaneias tanto?